Fecheiro 40, página 352. Mais ou menos no momento em que os habitantes da prisão se aperceberam de que nada receberiam para comer, até que o tempo amainasse um pouco, Richard pôs-se de pé sobre a mesa e enfiou o corpo pela escotilha do lado da popa, agarrando-se com força para ver o oceano atacar o Alexander a partir dos 4 pontos cardeais. A tentação era demasiada. Içou-se para a coberta e encontrou um sítio, junto ao mastro principal, onde poderia ficar sem incomodar ninguém e ver o mar maltratar o navio sem ritmo ou razão. Era mar de frente, de través e de trás, tudo ao mesmo tempo. A inchar-se rangia e gemia agonizante. Embora Richard apenas conseguisse ouvir estes sons por cima do uivar do vento, e do rugir dos mares, encostando a orelha à madeira do mastro principal. A água descia em cascata das velas, enquanto os marinheiros se desdobravam entre as vergas, encurtando velas e metendo outras nos rises. A proa e o gurupés mergulhavam, erguiam-se por entre saraivadas e lençóis de água, quando uma segunda onda se quebrava a bom bordo, uma terceira a estibordo, e uma quarta à popa. Richard servira-se prudentemente de um bocado de corda para se amarrar. As monstruosas vagas esmagavam-se no convés com uma força maciça a que um homem mais baixo que uma verga não poderia resistir sem pôr a vida em perigo. Era impossível espreitar o Scarborough ou o Friendship, até que uma imensa vaga e levou o Alexander na sua crista, mantendo-o no cimo o tempo suficiente para que visse o pobre Friendship deitado de lado, com as ondas quebrando-se contra ele. O Alexander deslizou para baixo, dentro de um fosso, com os convéses debaixo de água, e depois ergueu-se de novo para cima, para cima, para cima. Que maravilha! E como era digno dos mares o Alexander, apesar das suas madeiras envenenadas. Tinham encerrado as escotilhas assim que Richard saíra da prisão, embora este não o tivesse notado, tão aturdido se encontrava com a imensidão do que julgava ser uma das piores tempestades. Ao cair da noite, soltou-se e rastejou, exausto e isolado de frio, para baixo de um dos escaleres, onde, por entre o feno, arranjou um ninho quente e quase seco. Assim dormiu durante o pior. E acordou de manhã, ainda com frio, para encontrar o céu azul, mas não oleoso, e o mar enorme, ainda bravo, mas menos caótico. As escotilhas já estavam abertas. Deslizou para cima da mesa e deixou-se cair no chão, como se acabasse de servir de parteiro ao nascimento do fim do mundo. Espantaram-no os gritos de alegria com que foi recebido. Desde a partida do rio, que julgava que os outros se estavam a tornar cada vez mais independentes. Richard, Richard! Exclamou Joey Long, abraçando-o com as lágrimas correndo-lhe pelas faces. Pensámos que te tinhas afogado. Eu não. Estava tão ocupado a olhar para a tempestade que nem reparei nas escotilhas. Por isso tive de acampar. Acalma-te, Joey. Estou bem. Só molhado e com frio. Enquanto se esfregava vigorosamente com um pano seco, soube pelos outros que John Bird, um condenado do lado da proa, tinha arrombado o porão para roubar pão. Comemo-lo todo, disse Jimmy Price. Ninguém nos trouxe de comer. Isto não impediu que Zechariah Clark exigisse que John Bird fosse chicoteado por roubar a propriedade do contratador. O tenente Furzer, que acabara por se mostrar uma curiosa mistura de compaixão e confusa inércia, calculou a quantidade de pão que faltava e anunciou que era praticamente a mesma que deveria ter sido distribuída. Assim, disse, não haveria qualquer castigo. E naquele dia, todos os condenados receberiam uma ração dupla de carne salgada e pão duro. Apesar da discussão com Zechariah Clark na Cidade do Cabo, o capitão Sinclair reconhecera uma alma gêmea na avareza. Assim que Clark passara para o tombadilho de popa, Sinclair convidara o agente do contratador para os seus lautos jantares, em troca da vista grossa acerca do rum. Como Sofia se servira da cabina de Clark como maternidade, o Esmeralda consentiu graciosamente que Clark dormisse na cabina que utilizava durante o dia e de que, na verdade, não necessitava. Por isso, logo que Sinclair soube do veredito de Furzer, enviou, por Clark, uma mensagem ao fuzileiro exigindo que John Bird fosse chicoteado por apropriação indevida dos bens do contratador. Não falta nada que não devesse faltar, disse Furzer em tom gelado. Ponha-se já a andar daqui, seu cara de cu. Vou queixar-me ao capitão da sua falta de vergonha, respondeu Clark, sufocado. Pode queixar-se até morrer, seu cara de cu, mas não dará qualquer resultado. Sou eu quem decide em relação aos condenados e não o cabrão gordo de Esmeralda. Os marinheiros, a bordo do Alexander, estavam desejosos de contar a quem quer que fosse que o barco sofrera os piores danos de sempre, principalmente devido às terríveis vagas que tinham surgido, ao mesmo tempo, de todos os pontos do quadrante. Terríveis, perfeitamente terríveis. O Scarborough fez sinal com as bandeiras de que tudo estava bem. O pobre Friendship ficara em pior estado, tendo recebido as vagas de popa e de lado, de modo que nada a bordo estava seco, nem animais, nem roupas, nem camas. Porém, tinham encontrado a rota e os três navios mantinham-se a pouca distância uns dos outros e começaram a percorrer um mínimo de 184 milhas terrestres por dia. Estavam agora a uma latitude de 40 graus sul, avançando ainda mais nessa direção. No princípio de dezembro, houve outra ventania ainda pior que a famosa anterior, mas pelo menos passou com maior rapidez. O tempo estava gelado, apesar de ser a estação estival. Os condenados mais débeis e menos corajosos juntavam-se para se aquecer nas suas roupas finas fornecidas pelo contratador, embora, graças ao número de mortes, houvesse cobertores de sobra. Porém, o feno estava ao alcance de todos. A desinteria voltou a aparecer entre os condenados. Os homens começaram novamente a morrer. Chegavam notícias do Scarborough e do Friendship, dizendo que a doença também graçava a bordo destes navios. Richard insistiu para que cada gota de água que bebessem fosse filtrada através das pedras já lavadas. Naqueles mares revoltos, significava umas colheres de cada vez. Se havia doentes em todos os navios, era porque toda a água estava contaminada. O cirurgião Bauman não ordenou fumigações, limpezas ou camadas de cal, provavelmente por se ter apercebido de que se o fizesse, haveria um motim. Embora o Friendship largasse as velas o mais que lhe era possível desde o princípio da viagem, não conseguia acompanhar o Alexander e o Scarborough, que percorriam mais de 207 milhas terrestres por dia. Quase no fim da primeira semana de dezembro, o tempo aqueceu um pouco. Shortland ordenou que os dois grandes navios de transporte de escravos abrandassem para que o Friendship os pudesse apanhar. Depois, houve uma manhã de nevoeiro puro e branco que cintilava como uma gigantesca pérola, misterioso, belo e perigoso. Os três navios carregaram os canhões apenas com pólvora e disparavam regularmente enquanto um marinheiro tocava a sineta do Alexander, abrigada no seu campanário a estibordo, sobre o gradeamento da amurada. Clang, clang, pausa. Clang, clang. Disparos e toques de sinetas soavam abafados, vindos do Scarborough e do Friendship, que acompanhavam Alexander o mais próximo possível. Depois, às 10 horas, o nevoeiro levantou rapidamente para revelar um belo dia de sol, com uma brisa agradável. Apareceram grandes quantidades de algas, sinal de proximidade de terra, embora esta não aparecesse. Surgiu apenas um grande número de orcas que se divertiam às voltas, perseguindo-se umas às outras por baixo e entre os três navios. As algas misturavam-se com uma enorme esteira de fitas serpenteantes de ovos de peixe, embora não se soubesse de que espécie. Algures, a sul, ficava a Ilha da Desolação, onde o capitão Cook tinha passado certa vez um estranho dia de Natal. Nota. É a ilha de Kerguelen. Fim de nota. 2 dias depois, todo o mar ficou cor de sangue. A princípio, os aturdidos e fascinados ocupantes do Alexander pensaram tratar-se realmente de sangue de uma baleia ferida. Mas logo se aperceberam que um leviatã não poderia sangrar tanto que tingisse a água de vermelho, até onde a vista alcançava. Mais um mistério do abismo que nunca resolveriam. Compreendo, por fim, o seu desejo de ver terras estranhas, disse Richard a Donovan. Nunca desejei afastar-me de Bristol mais do que para ir a Bath, porque era esse o estreito mundo que eu conhecia. Um homem não pode evitar crescer quando é arrancado a esse ambiente. Ou isso acontece, ou então fica como alguns, lá embaixo, na prisão, que morrerão na incerteza. O espaço exerce forte influência nas pessoas. Aconteceu comigo e talvez continue ainda a acontecer. É vulgar ter-se o sentido do espaço, Richard. O facto de eu não o ter deve-se provavelmente à pobreza e a um furioso desejo de dela me livrar, de sair de Belfast, de qualquer lugar que me prendesse. Então, andou numa escola da caridade? Não. Um bondoso cavalheiro tomou-me sob a sua proteção e ensinou-me a ler e a escrever. Disse, e tinha toda a razão, que o facto de não ser analfabeto me proporcionaria coisas melhores, enquanto que a bebida não me levaria a parte alguma. Donovan sorria ao recordar coisas agradáveis, sem querer insistir. Richard mudou de assunto. Por que ficou o mar assim vermelho? Já o tinha visto antes? Não, mas já ouvi falar. Os marinheiros são supersticiosos, de modo que a maior parte deles vai descrever-te isto como um sinal de maldição, da ira de Deus ou um portento do mal. Para mim, não sei, só que julgo que seja tão natural como o desejo do sexo. Donovan ergueu as sobrancelhas expressivamente e sorriu, deixando Richard pouco à vontade, sabendo perfeitamente que o outro detestava que lhe chamassem puritano, principalmente por saber que não o era. Talvez se trate de uma forte convulsão do fundo do mar, que tenha vomitado uma massa de terra vermelha, ou talvez que este sangue seja composto de minúsculos animais vermelhos. Apanharam mais ventanias, sempre terríveis. No meio de um memorável temporal, o Alexander sofreu o único acidente da viagem, quando a vela de mezena foi arrebatada dos estropos e as pequenas correntes que prendiam a verga ao mastro se quebraram. A vela, ainda presa à verga, soltou-se. O Scarborough e o Friendship arriaram as suas velas de mezena da gávea grande e da proa para reduzir o avanço. E esperaram até que a do Alexander foi recuperada com algum risco e as correntes presas de novo. Exatamente no solstício de verão começou a chover. Depois nevou abundantemente, ao que se seguiu um bombardeamento de granizo com pedras do tamanho de ovos de galinha. Os carneiros não sofreram qualquer dano, mas os porcos e os homens ficaram com alguns hematomas. As alegrias do verão, a 41 graus de latitude sul. A norte era essa a latitude de Nova Iorque, na América, e de Salamanca, em Espanha, onde não havia neve abundante por alturas do solstício de verão. Talvez que o estar no fundo da terra fosse mais que uma metafórica posição de cabeça para baixo. O fundo da terra, pensavam muitos marinheiros, fuzileiros e condenados, teria de ser muito mais pesado do que o cimo. No dia de Natal, Os três navios encontravam-se a 42 graus sul e mantinham a sua média de 184 milhas por dia, com mau tempo. A baleia mais gigantesca de toda a viagem seguiu os três navios enquanto houve luz. Tinha uma cor cinzento azulada e muito mais de 30 metros de comprimento. Ainda bem que apenas lhes queria desejar Feliz Natal, porque, de contrário, teria feito estremecer as tábuas do pequeno Friendship. O espírito da quadra invadirá a prisão. O jantar, servido a meio da tarde, consistiu em sopa de ervilhas, temperada com porco salgado, o habitual bocado de carne de vaca, também salgada, e o pequeno pão duro. A oferta foi receberem meio quartilho de rum do rio. Tiveram também a possibilidade de sortear um dos cachorros da Sofia. A cadela dera à luz 5 saudáveis animais no beliche de Zachariah Clark, com o cirurgião Bauman a servir de parteira. Eram extraordinários. 2 pareciam bulldogs, outros 2 terriers, pelo diarame, com mandíbulas inferiores descaídas, e o último era o vivo retrato de Wallace. O tenente Sharp, orgulhoso pai adotivo, insistiu para que Bauman fosse o primeiro a escolher um cachorro da ninhada. Escolheu um bulldog. O mesmo fez o tenente Johnstone, que servira de mãe adotiva. O que deixou ao tenente John Shortland e ao primeiro imediato Long a possibilidade de ficar a caupar das mandíbulas cor de salmão. As coisas complicaram-se quando o tenente Furzer recusou aceitar o que era parecido com Wallace, porque parecia muito escocês, embora não o dissesse. Afinal, era Natal. Que faremos com ele? Perguntou Sharp. Damo-lo ao Esmeralda e ao seu queridinho Clark? Perguntou Johnstone. Todos soltaram exclamações de desprezo. Então, lembrei-me de oferecer o jovem MacGregor à prisão como presente de Natal. Nenhum dos condenados tem cão, disse Sharp. Todo tombadilho de popa, pensou tratar-se de uma excelente ideia, digna de um brinde pós-prandial, com uma amálgama de vinho do Porto e rum. No dia de Natal, os dois pais, fuzileiros, apareceram na prisão, logo depois do jantar, levando Sharp, o pequeno MacGregor. Os dois oficiais estavam perdidos de bêbados. Embora esta ocorrência não se tratasse de uma peculiaridade própria da época festiva. Depois de jantar, nenhum oficial fuzileiro agia com muito juízo dentro de qualquer navio, exceto talvez no Friendship, onde Ralph Clark, bebedor de limonada, utilizava a sua ração de rum como moeda de troca para pedir aos carpinteiros que lhe fizessem caixas para objetos de escrita, escrivaninhas, e aos condenados que lhe talhassem todo o tipo de vestuário, desde camisas a luvas. Para tirar MacGregor à sorte, usaram-se 4 baralhos de cartas. Os que ficassem com o ás de ouros mantinham-se na corrida. Com saltos e gritos, 3 homens mostraram a ansiada carta. Sharp, sentado à mesa, pediu então 3 palhas. Mas estava tão embriagado que Johnstone teve de lhe agarrar na mão para que as segurasse bem. Ganha a palha mais comprida, gritou Sharp. Foi Joey Long quem a puxou, chorando de felicidade. A palha mais longa para o Long. Sharp estava tão divertido que caiu da mesa e teve de ser delicadamente ajudado a levantar-se por Richard e Will. Enquanto Joey agarrar ao agitado cachorrinho e cobria-o de beijos. Vamos deixá-lo com a mãe até chegarmos a Botany Bay, cantarolou Johnstone. Assim que estivermos em terra, MacGregor pertence-te. Deus não poderia ter sido mais bondoso, pensou Richard, já a deixar-se levar pelo sono do rum, sem que, pela primeira vez, o consumisse o desejo de sair para a coberta. Desde a morte de Ike, Joey, pobre simplório, não sabia o que fazer. Agora tinha um cão para amar. Deus emancipou um dos meus protegidos. Rezo para que os outros tenham a mesma sorte. Assim que deixarmos de estar aqui confinados, será muito mais difícil manter-nos juntos. O ritmo aumentou para 207 milhas terrestres por dia. Até aos finais de dezembro, o tempo estava o pior possível. Ondas altas, tempestade, ventos uivantes. A 43 graus de latitude sul, os ventos rugiam verdadeiramente. O ano de 1788 chegou com mau tempo e vento contra. As tempestades do ano novo sopravam sobre a proa, quando a latitude desceu para 44 graus. Depois chegou uma brisa tão boa que empurrou os três navios à velocidade de 219 milhas por dia. Como esperavam avistar a qualquer momento os cabos da terra de Van Diemen, o tenente Shortland ordenou que fossem postos os cabos nas âncoras para estarem prevenidos. A ventania aumentou e o Friendship perdeu a vela do mastaréu da Gávea, que ficou com a lona em tiras, mas nada de terra. Com receio dos recifes e das rochas não assinaladas nos mapas, às 7 da noite do dia 14 de janeiro, Shortland ordenou a paragem dos navios. Na manhã seguinte ouviu-se o ansiado grito: Terra à vista! Lá estava ela, a ponta mais meridional de Nova Gales do Sul, um enorme rochedo. Uma vez dobrado o cabo, a sueste, a rota alterou-se radicalmente de leste para norte, pelo noroeste. As últimas 1.000 milhas para Botany Bay foram as mais frustrantes de toda a viagem. Tão perto e, no entanto, tão longe. Os ventos sopravam contra. As correntes eram contra. Tudo era contra. Alguns dias, os três navios acabavam muito a sul da posição do dia anterior. Noutros, mantinham-se imóveis. Avançavam para logo se imobilizarem, pelo que parecia uma eternidade. Depois havia outros em que os ventos tinham, como diziam os marinheiros, corações de pedra. Uma noite, o Friendship viu partir-se-lhe a vela do mastro grande, seguida do pico da Adriça na manhã seguinte. Subiam para 39 graus, desciam para 42 graus. A vela do mastro grande do Friendship fez-se em tiras. O quinto acidente com as velas, desde que tinham largado da cidade do Cabo. Esforçavam-se por avançar um pouco que fosse. Embora o facto de não avançarem não afetasse o espírito dos condenados, do mesmo modo que o fazia aos navegadores, o mesmo não se poderia dizer da falta de comida saborosa. Avistava-se de vez em quando a Nova Gales do Sul, demasiado longínqua, para se perceber como era a terra. Por sorte, apareceu uma nova distração. Inúmeras focas rodeavam o navio com as suas brincadeiras, perfeitos palhaços boiando com as barbatanas sobre o peito, mergulhando e volteando entre resmungos e fungadelas. Animais encantadores e alegres. E onde surgiam, havia cardumes de peixe. O guisado apareceu de novo no menu. No dia 15 de janeiro, tinham subido aos 36 graus. E ao meio-dia avistaram o Cabo Dromedário, que o capitão Cook tinha batizado pela sua semelhança com o navio do deserto. Faltam apenas 150 milhas, disse Donovan, saindo do quarto e disposto a apanhar alguns peixes. Will Connelly suspirou. O tempo estava tão quente, apesar de nublado, que, incapaz de se sentar a ler, preferira pescar. Senhor Donovan, começo a acreditar que nunca chegaremos a Botany Bay, disse. Desde a véspera de Natal morreram mais 4 homens, e todos sabemos porquê. Não foi de febres, nem de disenteria, apenas de desespero, saudades e falta de esperança. A maior parte de nós encontra-se neste terrível navio há mais de um ano. Viemos para bordo no dia 6 de janeiro do ano passado. O ano passado, que coisa tão estranha de se dizer. Creio que morreram por terem ultrapassado o limite de poderem acreditar que um dia veriam a madrugada fora deste horrível barco. Diz então que são 150 milhas. Bem podiam ser 10 mil. Mesmo que este ano nada mais nos tenha ensinado, mostrou-nos como é longe o fim do mundo e como estamos longe de casa. Donovan apertou os lábios, pestanejou rapidamente. As milhas passarão, disse por fim, com os olhos cravados na linha e na pequena boia de cortiça. O capitão Cook avisou-nos desta contracorrente, mas havemos de avançar. Precisamos apenas de uma brisa de sueste para o conseguirmos. O tempo vai mudar. Primeiro uma tempestade, depois vento de sueste. Verás como tenho razão. Avançavam-se e detinham-se, avançavam e detinham-se. As focas desapareceram, substituídas por milhares de toninhas. A seguir, depois de um dia úmido e sufocante, os céus abriram-se. Relâmpagos escarlates de uma ferocidade e brilho para lá da imaginação dos ingleses avermelharam as nuvens mais negras que o fumo de Bristol e estalaram ensurdecedores trovões. Começou a chover uma sólida parede de água, tão pesada que caía a direito, apesar das rajadas de noroeste. Uma hora antes da meia-noite, o espetáculo terminou com estranha brusquidão. Veio a seguir uma brisa fresca de sueste, que durou o suficiente para deixar ver rochedos brancos, árvores, rochedos amarelados, árvores, praias douradas e os fortes desfiladeiros de Botany Bay. Às 9 horas da manhã, do dia 19 de janeiro de 1788, o Alexander conduziu os seus dois companheiros para dentro de uma larga baía, pouco abrigada, entre a ponta Solander e o cabo Banks. Nestes dois locais viam-se 50 ou 60 negros nus a gesticular e aí a descansar no seio da água batida e cor de aço encontrava-se o Supply. Venceram-os por um único dia. O Alexander percorrera 17.300 milhas terrestres em 251 dias, o que perfazia 36 semanas. Nota: 15.034 milhas marítimas. A milha marítima continha 2.925 jardas, a terrestre 1.760. Fim de nota. Passara 68 desses dias aportado e 183 no mar. Ao todo, tinham-no experimentado 225 condenados, alguns por um único dia. Chegaram 177. Depois de lançadas as âncoras e de o tenente Shortland ter seguido no escaler para ir falar com o governador Philip, Richard ficou só junto à morada, a olhar durante largo tempo para o local onde, por ordem imperial, teria de permanecer até ao dia 23 de março de 1792, 4 anos no futuro. Tinha feito 39 anos no Atlântico Sul, entre o Rio de Janeiro e a cidade do Cabo. A terra que observava era plana, junto à costa, levemente mais elevada para norte e para sul, com um panorama monótono e triste, de cores azul, castanho, creme, cinzento e verde azeitona, mirrado e seco. Que vês, Richard? Perguntou Stephen Donovan. Richard fitou-o com os olhos marejados de lágrimas. Não vejo nem o paraíso nem o inferno. Isto é o limbo. É para aqui que devem vir todas as almas perdidas, respondeu.